aqui da Comercial do Sudoeste. Temos também na LBV, na Legião da Boa Vontade, que tem sido parceira da divulgação do Movimento Brasil Sem Aborto, lá na loja de cristais e de lembranças da LBV, vocês podem encontrar também nossos CDs e DVDs, no Centro Espírita Cícero Pereira, na 915 Norte, no Irmão Estevão, na 909 Norte, e no Lago Sul, no Recanto de Maria Rema, vocês também podem encontrar esse material, toda a renda revertida para essas instituições onde vocês adquirirem. Uma parte da renda vai para a Associação Estação da Luz, para auxiliarmos também nesse evento. Se você quiser apadrinhar, né, não precisa nem patrocinar propriamente, mas apadrinhar, auxiliando financeiramente ou na divulgação, com algum material, com gráfica, enfim, com alguma colaboração de hospedagem, passagens, tudo isso nós estamos necessitando de ajuda e, graças a Deus, conseguindo um grande apoio de todo o movimento espírita. Queremos dizer aos senhores também que vocês em outros estados, por exemplo, em Fortaleza, vocês podem encontrar nossos CDs e DVDs no Grupo Espírita Paulo Estevam, podem encontrar na Federação Espírita do Estado do Ceará, na Rua Princesa Isabel, 955, no centro. Pelo telefone, Paulo Estevam é 3253-2297 e a Federação 3212-1092. Podem encontrar nossos CDs em São Luís também, no Grupo Espírita Fraternidade e tem algumas outras casas espíritas. Em Sergipe, em Aracaju, vocês podem encontrar lá no nosso querido Francisco Leite, em várias casas espíritas, ele que promove vários eventos naquela cidade, praticamente um por mês, ele está levando e ele também tem nossos CDs e DVDs à venda. E vocês podem encontrar também em São Luís, em Marcel não deixamos, mas em alguns estados estaremos deixando no nosso site. Você pode encontrar outros pontos de distribuição no Brasil ou no exterior desse material que nós temos. Vocês podem também fazer encomendas pelo correio para a sua casa espírita. Nós atendemos, mandamos o kit gratuitamente, cobramos apenas o custo do material e do envio da remessa. O custo, a preço de custo do CD e DVD para as casas espíritas que desejarem multiplicar esses CDs e DVDs. Fornecemos as capinhas, a arte gráfica e vocês podem multiplicar e vender na sua casa espírita, desde que a renda seja revertida para aquela instituição. É a nossa maneira de ajudar o movimento espírita que tanto necessita do nosso auxílio. Então, deixar aqui o nosso abraço, deixar aqui dizer a vocês que se vocês gostarem desse material, podem reproduzi-lo, podem fazer cópias, mas, se possível, façam uma pequena doação para a sua casa espírita, porque esse é o objetivo da venda desses CDs e DVDs que nós promovemos. Dizer também do livrinho Nós e o Mundo Espiritual, vocês podem adquirir solicitando em Fortaleza, nesses locais onde nós citamos também a venda de CDs e DVDs. Também na Livraria Itinerante Chico Xavier, vocês podem encontrar nossos CDs e DVDs. E esse livrinho, a autora vende por R$1,50, 170 páginas, ela vende a preço de custo para as livrarias espíritas comercializarem ou doarem, né, ou deixarem para empréstimo nas suas bibliotecas para esse projeto também de divulgação. Algumas casas espíritas que mantêm aquele grupo, estudo de grupo do Evangelho, elas fazem a biblioteca da primeira vez, ou seja, quem vai para a casa espírita pela primeira vez ganha por empréstimo o livrinho, lê e devolve depois para a casa espírita. É uma maneira de, às vezes, a pessoa que entra na casa espírita e nunca mais volta, porque de cada quatro, somente um permanece, né? São as estatísticas que nós temos, a pessoa pelo menos levará um livrinho com ela. E como o custo é muito baixo, a gente pode repor aqueles que eventualmente não devolverem aquela obra. Mas é uma excelente maneira de levar o Espiritismo com linguagem fácil, objetiva, para que depois ela possa conhecer as obras de Allan Kardec, estas sim, que darão toda a fundamentação, toda a base para conhecermos a doutrina espírita em sua plenitude. Então, que Jesus nos abençoe, queremos agradecer e deixar o nosso fraternal abraço e agradecer o carinho e a atenção dos senhores. Muito obrigado.